Santos por aqui. O demônio vem pra matar. Quantos por aqui? O demônio vem pra matar. Quantos por aqui sonham em mudar de vida? Mas cada dia, ano passa, aumenta a ferida. O demônio vem pra matar, roubar e destruir. Jesus Cristo pra nos salvar, a nova criatura construir. Conceito que significa formulação, ideias por palavras, definição. Pensamento, ideia, reputação. Palavra-chave ré para a solução. Criticou a sua faculdade de julgar. Não mostrar o melhor, é censurar. Aprender criação dele em geral, ou como se fosse karatê intelectual. Preconceito que sustenta a superioridade, ou a doutrina que é a criminalidade. Pode ser uma discriminação, ou pode ser união, irmão. Não posso, não quero entrar na violência. Tenho certeza, vou ter paciência. Por isso, Deus, eu vou louvar para resgatar pessoas que estão perdidas, pode acreditar. Quantos por aqui sonham em mudar de vida? Mas cada dia, ano passa, aumenta a ferida. O demônio vem pra matar, roubar e destruir. Jesus Cristo pra nos salvar, a nova criatura construir. Quantos por aqui sonham em mudar de vida? Mas cada dia, ano passa, aumenta a ferida. O demônio vem pra matar, roubar e destruir. Jesus Cristo pra nos salvar, a nova criatura construir. Somos conceito, vivemos no meio do preconceito. Pra nós desistir, Juan, não vai ser desse jeito. Parceiro, nosso estilo incomoda, assusta, irmão. Olha o neguinho arrebentado, deitado no chão. Não seja mais um irmão, Jesus é o seu caminho. O racista é bandido, o anjo da luz não é mocinho. Minha cor escura, com isso o sistema tem preconceito. Sou da raiz, tenho descendente de índio e de preto. Zé Povim tem preconceito na periferia. Não dou estia, Jesus Cristo é minha teoria. Nada comparável, a voz de Deus tem que obter. Ele fala a terra, cala o inferno, tem que obedecer. O pretinho no sinal, poderia estar de branco no hospital. Cai na real, oportunidade pra preto na faculdade é mal. Não confie em quem você acha que pode acreditar. Maldito homem que no outro passa a confiar. Quantos por aqui sonham em mudar de vida? Mas cada dia, ano passa, aumenta a ferida. O demônio vem pra matar, roubar e destruir. Jesus Cristo pra nos salvar, a nova criatura construir. Quantos por aqui sonham em mudar de vida? Mas cada dia, ano passa, aumenta a ferida. O demônio vem pra matar, roubar e destruir. Jesus Cristo pra nos salvar, a nova criatura construir. Deus, nosso Salvador, ele nos resgatou. Brasil, brasileiro que tenta mudar. Restou da violência para a harmonia. Vamos deixar a vida prosseguir sem agonia. Eu gostaria de ver todos no paraíso, pra você conquistar seu espaço. Por isso, experimente, parceiro, a vida de Cristo. Páginas abertas, luz, câmera e ação. Assisto, o demônio vem pra te destruir e derrubar. O Senhor Jesus veio pra te fortificar. Através da palavra, ajuda a sair da violência. Deixe de lado essa incompetência. Eu sei que tudo isso vai mudar, porque Jesus vai voltar, pode acreditar. O dia tá chegando, ele vai te livrar do mal. Ele vai conjugar pessoas na hora final. Quantos por aqui sonham em mudar de vida? Mas cada dia, ano passa, aumenta a ferida. O demônio vem pra matar, roubar e destruir. Jesus Cristo pra nos salvar, a nova criatura construir. Quantos por aqui sonham em mudar de vida? Mas cada dia, ano passa, aumenta a ferida. O demônio vem pra matar, roubar e destruir. Jesus Cristo pra nos salvar, a nova criatura construir. Trabalho infantil não se encaixa com o progresso do Brasil. Criança 12, 13 explorada sexualmente hostil. Governante promete saúde, segurança escolar não tem. Na favela com mentira banais, os potoqueiros sempre vêm. O suspeito é espancado, preso, abandonado na cela. Destaque nacional, bandido mais procurado da favela. Diz que